ficar só. Na solidão eu te ligar, por favor me atenda. Procurando uma saída, às vezes tenho recaídas, por favor me entenda. Não sou perfeito e você sabe, às vezes morro de saudade. Isso é coisa de quem ama. Eu posso até dizer que não, mas se ouvir meu coração, é seu nome que ele chama. Noite inteira te buscando, toda noite te esperando. Vida minha, minha vida, anjo meu. Às vezes morro de saudade, isso é coisa de quem ama. Eu posso até dizer que não, mas se ouvir meu coração, é seu nome que ele chama. Noite inteira te buscando, toda noite te esperando. Marrone, de 2006, Recaída, Zezé de Camargo e Luciano, a música Rio e Nova York. Também tivemos ainda Zezé e Luciano na dobradinha, Vem Cuidar de Mim, Ataíde Alexandre, Por Você, ainda João Roberto e Robertinho, Meu Velho Pai, foi mais uma também que nós conferimos abrindo aqui hoje o nosso programa. Daqui a pouquinho tem André e Andrade após o intervalo. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. Melhor do passado está de volta. Baú Sertanejo. Esse é o nosso Baú Sertanejo, segunda-feira, Dia Nacional da Preguiça, né, moçada? Nós estamos aqui, ó, firme e forte com você em mais edição do nosso programa. Abrindo mais um bloco, tem André Andrade, Filho de Caipira. Depois tem Maide Marcelo, Demora. Do cerrado, eu vou te contar agora. Sou amigo da canção, meu pai é o violão, minha mãe é a viola. Vou falar meus descendentes, contar quem são meus parentes, eles gostam de harmonia. Só pensa em fazer festa, todos gostam de alegria. Oi, violele, oi, violele, oi, viola lá, oi, viola lá, a viola me

gente tudo acabou. Pergunte a ela se tem na lembrança o nome naquela aliança, aquela que ninguém usou. Sertaneja. Este mundo é mesmo assim, cada qual tem seu valor, amigo. O silêncio é meu amigo, a saudade é minha amada. Minha cama sem colchão, minhas noites mal sonhadas. Também sou filho de Deus, mas o mundo me escolheu pra fazer nada. Quem ganhou tudo que dei, mora em um reinado em flor. Tem carinho e afeto e um verdadeiro amor. Baú Sertanejo, Baú Sertanejo. Liga não, bobão. Relaxa, o povo fala demais só pra te deixar sem graça. Liga não, bobão. Esqueça, o povo fala demais, já tá com coisa na cabeça. Liga não, bobão. Relaxa, o povo fala demais só pra te deixar sem graça. Liga não, bobão. Esqueça, o povo fala demais, já tá com coisa na cabeça. Eu e a sua mulher somos apenas bons amigos. É que eu fui com a cara dela, ela simpatizou comigo. O povo fala demais, leva coisa pro outro lado. Mulher de amigo meu é homem, pode ficar sossegado. Liga não, bobão. Relaxa,

eu não respondi. Só pra não te ofender, disse adeus e saí. Saí da tua vida, eu só representava o cheque no final do mês. Você não respeitou quem te amou demais. Só abusou de mim e me passou pra trás. Saí da tua vida de cabeça erguida, coisa que você não fez. Eu já chorei demais, agora vem a sua vez. Eu acho que vai ser melhor, melhor pros teus. Na hora do adeus, você olhou pra mim e não acreditou ao ver chegar o as melhores. Baú Sertanejo. As melhores aqui no nosso baú sertanejo. Chico Rei Paraná, volume 6, Alma Transparente, Mato Grosso e Matias, Na Hora do Adeus, ainda Guilherme Santiago, Bobão. Também tivemos Cada Qual Tem Seu Valor, Juliano e Jardel. Começamos ainda com Chanceler Montenegro, Pergunta Ela. Daqui a pouquinho, a gente tá de volta. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. O

castigo essa solidão. Por isso eu bebo e choro, só pra te esquecer. Quanto mais eu bebo, mais apaixonado eu fico por você. Por isso eu bebo. Da noite me pegou de açoite a falta de você. Meu Deus, o que é que eu faço? Me falta um pedaço, assim não sei viver. Pra aumentar meu desespero, eu sinto seu cheiro sobre o meu colchão. Sem fazer amor contigo, parece castigo essa solidão. Sem fazer amor contigo, parece castigo essa solidão. Por isso eu bebo e choro, só pra te esquecer. Você. Por isso eu bebo e choro com razão. Se você não voltar, eu sei que vai parar meu pobre coração. Por isso eu bebo e choro, só pra te esquecer. Por isso eu bebo e choro com razão. Se você não voltar, eu sei que vai parar meu pobre coração. Por isso eu bebo e choro, só pra te esquecer. Baú Sertanejo. Baú Sertanejo. Nesta longa estrada da vida, vou correndo e não posso campeão, alcançando o primeiro lugar. Na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Mas o tempo cedo minha estrada e o cansaço me tomou. Minhas vistas se escureceram e o final da cor chegou. Este é o exemplo da vida para quem não quer morrer. Merecer, nós devemos ser o que somos, ter aquilo que bem merecemos. cicatriz a se escurecer. E o final desta vida chegou. Este é o exemplo da vida para quem não quer compreender. Mas devemos ser o que somos, ter aquilo que bem merecer. Nós devemos ser o que somos, ter aquilo que bem merecer. Mas o tempo ser como estrada. Milionário José Rico, Estrada da Vida. Guilherme Santiago, Baby Choro. Zezé de Camargo e Luciano, 1997, a música Doce Maldade. Ainda Eliseu Neto e Rodrigo, a música Menina da Aldeia, foi mais uma aqui no bloco. Também tivemos o Gen Giovanni, Roupa de Lua de Mel, também nós cumprimos. Daqui a pouquinho tem as últimas de hoje do nosso Baú na sua segunda-feira. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. O melhor do passado está de volta. Baú Sertanejo. As últimas de hoje vem pintando por aqui no Baú Sertanejo. Tem Gilberto Gilmar, Música da Saudade. Depois tem Leandro mais o Leonardo. As melhores. Baú Sertanejo. triste eu dizia, beijando os lábios do meu amor com frenesi: não chores, por favor, porque preciso partir. Este foi o meu último beijo, satisfiz o meu desejo, o pior foi te perder. Tom que tocava seus lábios, sufoco serenamente a dor pungente que dilacera minha alma. Com os olhos chorosos e o coração em pedaços, ainda encontro forças para suportar esta sublime renúncia. A renúncia é tão triste, nada mais posso fazer. Nosso amor já não existe, desde que um dia morrer. O anel que tu deixaste em cima da penteadeira vai lembrar o nosso adeus a vida inteira. Este foi o meu último beijo, satisfiz o meu desejo. Foi te perder. Resignemos, oh querida, não lamentemos a vida. Nosso destino é sofrer. O melhor da boa música está aqui. Baú Sertanejo. Pra você, abri meu coração, te dei amor, prazer, ganhei a solidão. Não vou mais te procurar, cansei de implorar carinho. Não quero mais ninguém, estou feliz assim, minha cabeça em paz e o mundo só pra mim. Não quero mais te amar, prefiro ficar sozinho. O amor é um mar profundo, vou mergulhar bem fundo até dar o que você não me deu. O amor é um céu de estrelas, desejo todas tê-las. Você foi embora, tá sobrando espaço nos braços meus. Vou sair por aí sem pensar, sem ter hora pra ir ou voltar. Só uma noite de amor e amanhã nem quero lembrar. Mas se acaso eu me apaixonar e um coração bater junto com o meu, com certeza será um amor melhor que o seu. Ah, meu Deus do céu, o amor é lindo. Vou mergulhar bem

boca. Só tem um jeito da gente fazer carinho, é no escurinho, safadinho, com a mão debaixo da roupa. Só tem um jeito da gente fazer carinho, é no escurinho, gostosinho, com a mão debaixo da roupa. Fechamos muito bem com João Pedro e Juliano, só no escurinho, ainda Christian, dei tudo pra você. Conferimos também Leonardo e a música Sublime Renúncia, Gilberto e Gilmar, música da saudade. Esse é o nosso baú que terminou, mas olha, amanhã, terça-feira, tem muito mais aqui na sua rádio, hein? Vale a pena você ficar ligado. Olha, vem aí mais um campeão de audiência. Um abraço do amigo Elbert Andrade e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu Baú Sertanejo. Até o nosso próximo programa. Baú Sertanejo.